Salve Circuito Fora do Eixo! Quem fala aqui é o João Rafael, diretamente de Sabará. Está no ar mais um Telefone Sem Fio, episódio número 5, nossa coluna semanal do blog do Forceps. E nessa quinta eu não vou falar com nenhum convidado especial, serei só eu ao microfone, diretamente no meu quartinho aqui em casa. Estou gravando um programa especial de músicas tristes. Não só músicas tristes, mas músicas de reflexão. Escolhi algumas canções aqui para rolar e para apresentar para vocês, ok? Nesse primeiro bloco, vamos falar então, vamos ouvir Nancy Wilson com um instrumental belíssimo que foi trilha, tema do filme Vanilla Sky. É uma coisa que eu escuto sempre, tô sempre tocando no violão. Uma melodia belíssima. Então vamos lá, depois a gente comenta mais um pouco, escuta mais um pouco de Nancy Wilson. Solta o som, aperte o play. Rádio Fora do Eixo. Rádio Fora do Eixo. A voz do circuito. Conectar em mídia livre. Mídia livre. É isso aí, essa foi a Nancy Wilson com a belíssima Elevator Beach. É muito, muito simples o arranjo, uma coisa tão intensa, tão monstro, com os instrumentos básicos e básicos, uma única melodia se transforma em uma monstruosidade de canção que foi tema do filme inteiro. Vanilla Sky, o tempo todo você escuta um pedacinho da trilha, uma sequência baseada nessa melodia. Muito bonito mesmo, adoro essa canção, espero que vocês tenham gostado. O filme Vanilla Sky, pra quem não conhece, é uma regravação do Abra Los Ojos, um filme espanhol que tem a Penélope Cruz estreando no cinema, um dos primeiros filmes dela, se eu não me engano. E na regravação com Tom Cruise ela volta a fazer o filme. Recomendo também, um excelente filme, uma excelente trilha, R.E.M., Radiohead, várias bandas, Paul McCartney, enfim, é um grande filme com uma grande trilha. Para essa segunda parte, vamos ouvir uma outra moça também, que tem uma voz maravilhosa, eu conheci nas minhas pesquisas da internet, Rachel Yamagata. Vamos ouvir um pouco, depois eu comento um pouco, é uma voz bem suave, um pouco de piano, aliás, muito piano. Então vamos lá de Rachel Yamagata, com a música Sunday Afternoon, uma melodia muito bela, que além dos pianos, tem uma orquestração muito bonita, uns violinos, violão, uma bateria, uma música bem completa, mas bem suave, onde se destaca os timbres da Rachel, quase no pé do seu ouvido e na hora do ápice da energia da música, a potência da explosão da sua voz. Vamos lá, Rachel Yamagata. It's a choice to stay. It's a dream, yeah, and I won't wake. You have blood on your hands, and feeling faint. And honey, you can't decide. I'm a drug you don't want to give up. Smoke your cigarette and make your love flow. You pour blood in my heart, I can't get enough. I'm drowning and you can't decide. It's not about geography or happenstance. You need to fly and take a chance. You'll need to shine through emptiness and fly on high and forever dance alone. You're scared, I feel like home. Isso aí, moçada, circuito fora do eixo. Uma pena a gente ter chegado ao fim. Eu esperava colocar mais música, mas a Rachel ocupou uma grande parte aí do nosso podcast semanal. Mas é bom porque vou tentar trazer isso mais vezes, além dos debates, das conversas, colocar um pouco de som das coisas que eu escuto, das coisas que influenciaram minha banda ou minha música solo. E as coisas que fazem parte da minha vida, as canções, as músicas, vou sempre tentar trazer um pouco. De pouquinho em pouquinho a gente vai conhecendo um pouco. Também tô aberto aí a discussões, queria um feedback, quem estiver ouvindo, manda um e-mail, joao@forceps.com.br. E continue acessando o nosso blog, onde está disponível o nosso programa, o Telefone Sem Fio, que é o blog.forceps.com.br. Acessem também sempre o blog a página do Circuito Fora do Eixo, foradoeixo.org.br, e faça parte da nossa rede, o Circuito Fora do Eixo, aí ouvindo sempre no nossa rádio, programação, tudo que a gente tem feito está lá no portal foradoeixo.org.br/rádio. Acessem lá. Então, até a próxima. Estamos juntos semana que vem na sexta edição. Um grande abraço, fiquem em paz. Thank you. Conectou, apresentou, telefone sem fio.